Aqui quem fala é Pedro Oli, tô falando de Olinda, a cidade de Deus, a cidade da maravilha. Eu gosto de galinha daquelas bem temperadas, pois elas são que nem o galeto da Rasputia, que tem a bunda avantajada. A galinha que eu mais gosto é a galinha do Teté, ele faz molho bacana parecido com filé. Tem um molho de galinha que eu gosto bastante, é o molho da Estante. Meu prato de almoço consiste em feijão, arroz, feijão, macarrão e um pedaço de pão. Pão com galinha, a galinha, a galinha. Cheguei lá em Peixinho, de carro tinha dois cavalos na rodovia. Peguei no rabo deles pra ver se meu carro desvia. Quando fiz isso eles me deram coice. Fiquei bem tonto, fiquei bem doce. Mas vamos voltar a galinha, se eu fosse uma galinha eu servia ao exército. Fazer uma revolução vindo do quartel. Se eu tornasse o tenente coronel através do golpe de estado, aí ele comer, queria comer também um camarão todo negociado. Aqui em Olinda temos muitos problemas sociais. A prefeitura vê primeiro, a galinha vê depois. A prefeitura ignora os pobres e não dão uma galinha pra comer no prato de família, uma coisa bem fofinha. Aquela carne bem temperada, aquela carne bem salgada. Eu asso uma galinha na porta de casa. Pessoal pensa, tô fazendo uma cumba, mas tô fazendo meu comer. Não vou viver sem um galeto pra comer meu galeto cocó. Quero comer meu galeto cocó, cocó, cocó, cricó. Enfim, esse é o Manifesto da Galinha, direto de Olinda, vindo da boca de Pedro Oli. Ajude nós a comer mais galinha. Não é um genocídio, é uma necessidade para calar todos os podres dessa sociedade. Olha nossos amigos passando fome na ponte. Vamos dar uma galinha para amanhã. Vamos dar uma galinha. Enfim, Manifesto da Galinha. Tchau, Pedro Oli.